Metamorfoses. Era um pequeno papel que queria ser um origami. Pensou que podia ser um pato, mas não gostou do fato. Pensou que podia ser um sapo, porque queria saltar. Não gostou. Então, escolheu ser um gato, porque queria miar. Miar não conseguiu. Era tamanha confusão. Decidiu transformar-se num belo coração, cheinho de emoção. Quando ouvi, aprendi e escrevi. Um gato tinha botas. A Mimi era uma bruxa. A Oriana apaixonou-se pelo peixe. O pé de feijão e o João. A batata do rei. A pata e o sapo apaixonado. Os ovos de ouro da galinha. O menino rega a maior flor do mundo. O Gustavo e a Amélia foram felizes para sempre. As histórias do nosso dia-a-dia. Escola Básica de Santiago. Primeiro ano, turma A.